3661, autorizado a nível 140. Voa direto em Léo, decolagem da 10, após dois, até 2000 pés, segue no perfil de Leda. Após Leda, da El Leda. Após Leda, segue direto em Léo. Controle 198, torre 186, transponder 5433. Pode ver, é manter flow até cruzar 2000 pés ou 3000, que ocorreu primeiro. Aí curva direita no perfil até Leda, após Leda e Léo. Gente, mantém flow até 2000 ou 3000. Após a El Leda, tanto 3000 e correto, portão 8 reporte ponto puxa acionamento. Portão 8 vai chamar para puxa acionamento, tanto 3000 e 6315 completa a aproximação, torre no 862. No 862. 35400 prossegue 2000 pés, 1012 no ajuste, reporte localizador. 2000 pés, 1012 no ajuste, reportará localizador 35400. 97. Perdão, é o gol 1394 agora. 394, seguinte da November. Para autorização. Ativo, novembro confere, já temos a aprovação Galeão 360, está no portão 2, só um instante, corre. Confirma ativo. RSIS 251, 489, obrigado pelo serviço. Obrigado. Libera a direita agilizando, chama só o Luz 19 ao livrar. 219 vai liberar, tá ligando na folga do 70. Solo, TAN 3661, pronto para puxa acionamento no portão 8. Web 6721, livre decolagem, 140 graus, 1 horas mais. Livre decolagem 6721. O 780, táxi autorizado via Alfa, mantendo posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vou no 780. Salvador, eu vou no 924, ciente November, 350, Maceió. Eu vou 1924, 350, Maceió, só instante 4, por gentileza. Na sua esposa. Na 6320, 104 mil pés, 1012 no ajuste. Patrão, o Juliette Brasil está próximo nível 050 para apoio cancelamento, caso possível, toa da rotatória. Sente modificado o torno 1547, em condições visuais 1500 pés, 1012 no ajuste. Prossegue a rotatória, reporta visual com campo. Preparado. 721. Controle Webjet 6721, cruzando 2000. Web 6721 no contato radar, sobe o 310, sai da Momo. 310, Momo, 6721. Salvador, eu vou 206, ponto espera da 10, pronto, joga o trago lá. O 806 após o avião caminhar e manter. Após o avião caminhar e manter, o 806. Confirma o TAN 3661. A subida será agora coral. É, curva direita após 2000 terceira milha, perfil coral. Ok, saída coral com curva direita após 2000 TAN 3661. Possibilidade do Xané 6320 voar na proa da posição Duna. 1780, seu portão será 11. Temos um tráfego para liberar o parque. Só um instante, por gentileza. Gente, então vai manter a Alfa de Juliette aguardando pro ONU. ONU 780. 5728, mantém a posição portão 62, eu tenho um tráfego para taxar para ponto de espera. E tem 137 da Gol para estacionar no 11. Só um instante, por gentileza. Vai ficar na guarda. E ao livrar, chame o solo 21-9. Ok, cheque o rádio de intensidade clariza 1, ok? O 6315. Agora como copia? Intensidade 2. Obrigado. Leda após Leda, direto BDEV. 19-8, é o controle 18-6. 4-5-4-2-7 é o código. Falou, TAM 3661, pronto para push, para táxi. CB 80, 2 horas e 40, Aracaju. 80, 2 e 40, Caju, táxi autorizado via Pátio Índia. Alfa, 286, altímetro 1012 no ponto de espera. TAM 3661. Autorizado via Pátio Índia, Alfa, no ponto de espera 286, 1012, ajude. TAM 3661. Fala, via 315, levamento. 6315, táxi em frente até a área da Juliette. Chame para ingresso no portão, no pátio, para o pátio 1. Táxi até a Juliette, bota para ingresso no pátio 1. Voador 394, copiou 360 para o Galeão. VMDEV November 857. Decola da 1-0, mantém a proa 2000 após a terceira milha. Curva direita. Da Elena é a saída, após me deve. 198 é o controle, 1862, só não cumpriu o transporte. Eu vou no 394. 5427, 5427. 5427, ok. 5427, 1394. Correto, chega o ponto. Chega o acionamento, portão 2394. Ok, chamará, obrigado. 394. Solo Salvador, muito bom. Boa tarde, é o 489, está com a November, autorização para a vitória da conquista. Golo 780, ingresso à esquerda, agilizando a medida possível até o portão 11, golo 780. Esquerda, Juliette, por onde agilizando, golo 780. 5489 da Trip, já temos aprovado conquista, número 2 para a Copa, só instante por gentileza. Sim. O Webjet 5728, aciona na posição a 537, gol estampado de Varg, parcela a cada sentido, ingressando no pátio, está livre para puxar no 612, chame táxi 5728. Gol no 924.4. Copio no 924. Aprovado Maceió, nível 350, via Upper 58, pista 190, decola, mantém a reta até cruzar 2000 pés, sua terceira milha, após curva à esquerda, perfil subida, Puca, Jamo, transição Caju, controle 119.8, a torre 18.612, acione o código 5430. Paris, fim de Juliette. Ainda não copiou a saída, vou no 924, poderia contagiar novamente? Pode, só está de vigilância. Hoje é 6305, ingresso à esquerda via Juliette para o portão 3. Agilizando o táxi na medida possível. Via Juliette no 03635. Ok, o gol 1924, aprovado Maceió. O nível de voo 350, aerovia Upper Whisky 58, decolagem pista 190, vai manter a reta até cruzar 2000 pés ou 3 milhas, então com a esquerda, subida Puca, Papai Uniforme, Tchale Alfa, estendendo a Puca, passa por Jamo, Juliette Alfa, Mike Oscar e após transição Caju, Alfa Romeo e Uniforme. 19-8 controle, 18-6-14-54-30 é a placa. Ok, então autorizado 350 para o gol 1954 via Upper Whisky 58, decola da 10, ao cruzar 2000 ou 3 milhas, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, 198 controle, torre 186 e placa 5430, gol 1924. Correto, portão 01, né? Pode quanto feedback também? Reportará, obrigado, gol 1924. De nada, o trip 5489, pronto, cópia. Pronto, cópia, senhor. Aprovado, vitória da conquista, o nível de voo 200, A rota é direta para a conquista. Controle 119.8, a torre 118.6. Decola a pista no zero, antes de voar direto com a conquista. Cumpre o perfil da subida Gole, Eval, após Eval, direto conquista. Decola a pista 10, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés ou terceira milha após curva direita. Transponder 5445. Autorizado, vitória da conquista no 200, controle 119.8 e a torre 118.6. Decolada 10, Gole, Eval, após direto conquista. Curva direita apenas após 2 mil pés ou a terceira milha, 5445 é o transporte. Correto, posição remota 05 do Pátio 3, chame pronto seu trip. Para pronto, trip. Salvador, gol 1333, assente a informação, Oscar, autorização para Congonhas, portão 4. Congonhas, Oscar, confere, altímetro no 0, no 2, pronto, cópia. Firmo. Aprovou então, São Paulo, Congonhas, nível 3, 60, nível 360. Via posição bridge, a pesura 16, o resto conforme a rota do plano de voo. Decola a pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira mira, após curva pela direita, perfil de subida da El Leda. Após o Leda, direto bridge, 19.8 é o controle, a torre 1 no 8, meia dúzia, transponder 5444. Viva direita, 121 no solo, Salvador, 354, tá? Salvador, boa tarde, Papatango, Juliette, Bravo, Delta. 2 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, Juliette, via Juliette, ao ingressar na Taxi Alpha, transfira para a torre 186. Altímetro no 012, tem o voo 5728 Web. Juliette Alpha, na Alpha, torre 286, está no 5728, obrigado. 35400 na escuta, solo. Na escuta, 35400. 5400, táxi em frente, mantendo a posição antes da Taxi Juliette. O portão previsto aqui será o 01, porém estamos aguardando a confirmação de um novo portão, a liberação do mesmo junto a Infraero e companhia. Temos o 37 da Gol no portão 01, ok? Ok, então mantenha o táxi da Yankee agora na Juliette, aguarda o portão 01, mantenha a escuta 35400. O trip 5400 mantém a presente posição? Mantém a posição, trip 5400. O 924 no portão 01. Está livre, puxar, se lasca o táxi. Está livre, puxa, reportará o táxi, eu vou no 924. Falou, Salvador, vou na 600. Tem que ter autorização para Natal, tem que ter informação aqui. Ponte 05. 06. Vai. Gentileza no portão 5. Estimativo, 370, aguarda no 4, agora, meia, zero, zero. Meia. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, está 3661. Está 3661, contato radar, subo 140, Coral. 140, Coral, pode ser em Alfa? 06, vou em Aracaju. Repetir a informação, com 230. Com 1806, autorizado, direto Aracaju. Subida até o nível de voo 230, está autorizado. 230, direto a Aracaju, obrigado. Xerémia 141, desça para 3.000 pés, ajuste na 012. 3.012, 6141. Trip 5626, desça para 4.000 pés, ajuste na 012. Para 4.000, autoriza Peluda presente, senhora? Está ficando pesado aqui. Autorizado Peluda presente, trip 5626. 626. 3.661, pode variar? Direto Coral, tá 3661. Direto Coral, 3661. Comandezinha de nós, QNH 1012, autorizado pouso, Genéia 6320. com 10, 62 com ajuste, teve pouso com 0, 6320. Filhote Bravo Delta, livre final, número 7, aguardando liberação para o pouso. Vai, aliás, número 7, aguardando a liberação. Observando o post do 800 da Gol, vai ingressar pela frente do tráfego até o portão 0. Táxi em frente, ingresso na Índia, observando o táxi do pushback da Gol, 3540. 2545, 2685, 206. Tcharé 6210, desce para nível de voo 050, em redução a 2009, número 3 na aproximação. 70, via Pozolô no 0, decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés na terceira linha, após curva esquerda, descida subida é Puca, Jamo, transição Zipar, controle 119.8, a torre 118.6, acione o código 5431. 9, ao livrar à direita, o solo 121.9, tenha um bom dia. Dia do 198 controle, 186 na torre, 5431 aciona, gol no 600. 5431 no portão 5, champanhe, puxa, vai que você não entra. Falar quando pronto, gol no 600, obrigado, senhor. Gol no 394, tá pronto, puxa, acionamento no 02. 02, só um instante para puxar o 394, tem um tráfego companhia Calda e temos um Embraer da Trip, vai estacionar à sua direita no portão 0, só um instante para a gente ver, no 394 agora. Poxa, o 394 assente, o Trip vai encostar aqui no 1, né, e tem um aeronave da companhia no push, após o início do táxi, aeronave push com o pessoal de solo, pode iniciar o push? Afirmativo, então conforme está livre na sequência, chame o táxi do 1394, portão 2. 1394, gente, chama ela, muito obrigado. Pro Xené 6320, táxi autorizado via Alfa Juliet, o PAT é o 1 e remota 13, remota 13. Pronto para o táxi, 2 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador, POB 172. P 12:20, é o alternado e o POB, por gentileza, não copiei? Alterna Salvador, POB 172. 175? 72. Menos 37, 173, táxi a 172, 172, táxi à direita via Índia, Alfa, ponto espera no 0, torre 186, altímetro no 012, vovô 924. Via Índia e Alfa no ponto espera 186, 10012, obrigado, vovô 924. Solo, 35489 para puxa acionar. Exato, 35626. E aí, vai reportar, está cruzado. Bom, bom dia. É 98, até a volta, bom dia. Salvador Ucha, né, 6141, final de 3 milhas e meia, baixada travada. 6141, boa tarde, tá livre pouso na 10, o vento é 110 graus, uma dezena de nós, 1012 o altímetro. 1012, obrigado, livre pouso. Xené 6210, desça para 3 mil pés, ajuste 1011. 3 de Salvador, boa tarde, Abjet 5728, decolou, cruza 1800. Abjet 5728, contato radar, voo 330, Pucaracaju. Pucaracaju para o 330, 5728. Dan 3661, da presente, voo direto Yukon. Pushback acionamento, voo no 600, posição 05. Salvo Salvador, voo no 600, pushback acionamento, ponte 05. Só um instante para puxar no portão 5600, passará um tráfego a caldo. Só um instante, por gentileza. Já me escuta. Portão 3661. O Xenia 6210 para interceptar o curso do localizador, direita 065, repão estabilizado. O vento 110 graus, uma dúzia de nós. Vitor Índia Juliette. Inicia o push no portão 5, vai preferir no táxi. Só um instante, por gentileza, no portão 5. Todo aqui está aguardando o 610. Bom, no 924. Chame a 141 no solo 04, Olivrara, direita, chame o solo 1219. Na foto 219, obrigado, 6141. Para o táxi, o tri 489, está com o POB 53, com 4 horas alternando Salvador. 53, 4 horas Salvador? Afirmo, senhor. Ok, copiado então, táxi em frente. Vai observar o estacionamento de um Charlie 402 está ingressando aí no pátio. Na sequência, primeira direita via Juliette, ingressando na Alfa, transfira 14286. O altímetro no 011, tem um bom voo, trip 5489. É, senhor, está visual com o 402 aqui. Confirma a intenção dele? Então ele vai estacionar logo à sua esquerda, aí no, logo no final do pátio. Vicente, após o ingresso na torre 118. Bravo Delta, chame para taxiar até a Baité. Bravo Delta, já liberou o pote 3. 5, autorizado, backtrack, reporte livrando a 17. Serviço radar encerrado a 44 milhas, sudeste Salvador, chame Léo, frequência 1201. Sua direita, seguirá o tráfego como número 2 no fone de espera, altímetro no 011, seu vovô, Golo 394. E aí, com o número 2394. Solo Xenia 6141 na Alfa, ponte. É 141 até antes da Juliette, mantendo posição, aguardando ingresso no pátio, o portão será o 612. Guarda da Juliette, 6141. 005 até da trip liberar a cauda, já está saindo do pátio, está livre puxar e acionar no 5, chame táxi, 6100. Sim, após a passagem da TR na lista guarda, está autorizado, chamada para o táxi 600. O 489 está no ponto de condição. Mantenha, trip 5489. Mantém. Fogo 1924, decolou de Salvador aos 06, chama o controle 198, bom voo, boa tarde. 198, obrigado, gol no 924. Salvador, um excelente dia, TAM 3144, ciente da informação, Oscar. Decola. Gol 924, contato radar, 350, Pucaracaju. Pucaracaju, subindo para o 350, gol no 924. Do pátio principal. Na 14, seria Momo Front? Confere. Exato. 10, o vento, uma centena com 14 nós. QNH 1011. Rosa, estado 1011, trip. 1011, 41, 16. Pode 3, grande Juliette 62, 61, 41. Boa tarde, na cauda do trip. Pronto. 394, boa tarde, mantenha. Você. Mantenha, ok. O trip 5489, após a aeronave da companhia na curta, ali mantenha, prepare-se para a decolagem. Então, assim que autorizar. Após a pouso, a linha e mantém. Tem condição de decolar imediato, senhor. Após autorizado. Ciente, vai alinhar, mantém, aguardar a autorização para a decolagem imediata. Vou passar. 2000 pés, ajuste uma 011, Delta Sierra Alfa. Solo, Salvador, voo 1333, para puxa e treinamento, portão 4. Portão 4, autorizado, chame táxi com 1 ou 3 por 3? Autorizado, chamar a táxi, 3 por 3. Flip 5626, no solo 09, libere a direita agilizando, chame o solo 1219, tenha uma boa tarde. Direito, solo 129. Boa tarde, bom serviço. Isso aí, boa tarde, Xené, 6210. 6210, boa tarde, mantém a aproximação, agora pista livre para o próximo. 141, 1250, Marcel, acoplado 600, táxi à direita, Índia, e mais a Índia não, Alfa. É, Juliette Alfa, quanto espera, torre 186, altímetro 011, 1011, vovô 600. 1109, na ajuste, direita, Juliette, A, ponte espera, torre, 386, vão na 600, bom trabalho, senhor. Obrigado. Boa. Paulo, trip 5626, já ligou? Boa tarde, 5626, ingressando na Alfa, ingresse agora a sua próxima esquerda, via Quilo para o Pátio 3, temos aqui a remota 05 do Pátio 3. Via Quilo, Pátio 3, remota 05, grato. 394, tem condições de decolagem imediata. Sente no 394, após o Avianca na final, a linha mantém 1-0. Após o Avianca na final, a linha mantém 1-0, vou nomear na placa. Puxa, né, 62, 1-0, livre pouso na 10, o vento 1-0, 0 graus, uma dúzia de nós, QNH 1-0, 1-1. Livre pouso 1-0, QNH 1-0, 1-1, Puxa, né, 62, 1-0. Trip 5489, decolou aos 1-0, controle 19-8, bom voo, boa tarde. 7198, obrigado, até a próxima. Azul 4196, autorizado ILS, é que saiu puxando a zero, repórter estabilizado. Autorizado ILS, azul 4196. Sobre Soteropolitano 5489, decolou, está na sua escuta. 5489, contato radar, subou 3, correção 200, Gole, Evaldo ECT. Gole, Evaldo ECT, o 200 para o 5489. Zulu 19, pista 10 da cola mantendo reta até cruzar 2 mil pés, ou afastar-se 3 milhas. Então inicia a curva pela esquerda, o perfil de subida Momo, Albo, transição Frote, controle 119. Décima 8, a torre 18612 e o código 5453. Autorizado nível 370, Zulu 19. Decola da pista 10, 2000 pés ou terceira milha para curva à esquerda, interceptar Momo Albo Frote. 5453 ao transponder 198, controle de saída, TAM 3144. Correto, remota 14, chame, pronto, posicionar. Chamará, TAM 3144. Que chegou no 333, 184 a bordo, 4 horas e 7, alterna Galeão. Ok, 427, a autonomia e o questão alternativa, POB, por gentileza, com o COP. 184, 0407, autonomia, alterna Galeão. 184-0407, Galeão, copiado, obrigado, direita, segue 37-800, companhia, estampado Vargas, foi 18-6, 1011, Nautinho, tem um bobo 1, 3x3. Boa tarde, o Xené 6210 na ECO. Vou copiando. Ou Xené 6210. 6210, portão 5, táxi Alfa, Juliette, até o portão 5 do pátio principal. Juliette, autorizado.